Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e, infelizmente, aos olhos da natureza, esse coronavírus aí não é um impacto tão grande assim, cara. Pois é, meu irmão. Ele é fichinha demais, velho. Pois é, cara. A gente fica triste porque, né, tá morrendo gente pra caralho, obviamente. Mas quando você olha de uma perspectiva, assim, da natureza, do planeta e tal, putz, aí não é nada, né, cara? É muito doido. Se eu fosse um planeta, talvez eu ficasse um pouco feliz com a extinção dos seres humanos. Então, não querendo dizer nada. É mesmo, né? É até bom pro planeta do que tá aí. É verdade. Aqui é a Kellene e nós vamos todos morrer. Você pode escolher, né? Agora você tem vírus, você tem grilos, você tem... Ventania, ciclones você e uma possível sexta extinção vindo aí por aquecimento global causado por quem? Pela gente. Por isso que eu acho que a Terra tá muito feliz com esse vírus aí. A gente vai ter a sexta grande extinção, que é a extinção bolsonariana. Ele fez tanta merda que o mundo morreu. A gente vai ter um vírus lá, qual que é o vírus que acabou de descobrir lá, o coronagrilos? Coronagrilos. Vai vir regaçando, né? Vai rolar uma fusão entre bolsominions e Trump minions. E aí a gente vai ter um megazord de grilo e coronavírus, tudo junto, e a gente vai morrer. Aqui é o Vinícius Hidalgo, e tudo que a gente vai falar nesse programa foi há milhões de anos pra caralho, meu irmão. Tava muito finalmente, saudade. Né? Eu tava muito com saudade de falar isso, velho. Finalmente, né, cara? Em várias entradas, tá ligado? Aí eu lembrei disso, puta, mano, essa é a entrada perfeita, tá ligado? Isso aí é só pra quem é ouvinte old school. Esse é, cara. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos pra falar sobre as cinco grandes extinções que tivemos aí, né, na história do nosso planeta, na história da nossa flora e da nossa fauna, na história e na pré-história, né? E, obviamente, teve outras extinções, a gente vai mencionar um pouquinho de uma ou outra aqui no começo, só para dar uma introdução, mas todo mundo considera que essas cinco foram as principais, né, cara? E hoje você vai ver como a nossa vida é muito frágil mesmo. É um clichê falar que o ser humano é frágil, isso e aquilo, mas, cara, a gente é muito bosta. Mas é. É um clichê, mas é. Sim, mas é. Não tô falando nada, mas é. Antes de começar a falar das cinco grandes extinções aí, as principais, né, cara? Que a gente vai falar um pouco sobre as que já aconteceram, né, na história aí. Falar um pouco não, vamos só pegar por cima aqui. Que foram muitas extinções por conta de oxigênio, né, muita oxigenação. Quando você tem uma proliferação de plantas, de árvores e o caramba, você não tem predador pra essas porra. E essa proliferação de planta, né, através da fotossíntese, gera um oxigênio fudido. Isso aí, a nível global, né, cara, tem umas espécies que realmente não resistem. E é estranho, né? Morreu porque respirou demais, mas é. E tem o contrário também, que é, acho que é apóxia o nome, né? Anóxia, um nome assim. Anóxia, né? Quando você não tem oxigênio. Quando acontece alguma coisa, alguma glaciação, alguma coisa do gênero, e você perde esse tipo de planta, árvore e até bactérias, né, que fazem fotossíntese, algas, esse tipo de coisa, e você fica sem oxigênio, não só na terra, como também na água, e aí você tem extinções ali em massa também. E isso aconteceu e vem acontecendo direto. Isso aí não tem nem como fazer uma lista, porque seria tipo top 1 milhão extinções, tá ligado? Acontece todo dia, tá ligado? É doido porque isso aí acontece até em lagoa. Às vezes você tem uma lagoa, e ali naquela lagoa tem um ecossistema, e por conta de uma mudança de uma parada ou outra, às vezes muda uma temperatura, sobe um grau, desce um grau, e ali você tem um bicho que é endêmico, né, que só existe naquele lugar, é extinto, meu irmão, e acabou, e ninguém nem sabe de nada, e no outro dia volta tudo ao normal e os bichos morreram tudo. E aí, acabou, velho. Então... muito louco isso, cara. A gente pode pensar, o cara faz um paralelo até, por exemplo, quando o ser humano tá com febre, velho. A temperatura da gente normal é 36, né? Que eu já tô cansado de ver minha temperatura numa pistola de temperatura do ouvinte. Não, 36, caramba. Aí, a temperatura da gente é 36, mas, meu amigo, começa assim, se subiu pra 38, você já não entra no... Você já não vai pro supermercado, que aí você já tá com Covid. Mas se for pra 40, você tá morrendo, meu velho. E aí o seu corpo fala, por que você tá... Por que eu tô com febre? Não, é porque a gente tá matando o coronavírus que tá aí no seu corpo. Mas você tá me matando, ele. É, então, problema, né? E a gente é o bicho resiliente da porra, né? É, meu irmão, subiu um pouquinho a temperatura, a gente já tá morrendo. A gente é um bicho resiliente do caralho. 4 graus de temperatura já faz uma diferença, pô. Imagina o peixe. Que o peixe, qualquer merda. Quem já criou peixe em casa, tá ligado? Você tem um peixe lá. Tá lá bonitinho, nadando. Você foi beber uma água, você voltou, tá morto, morreu. Você fala, caralho, tá vindo. Assim? Você toma o primeiro gole. Você toma o primeiro gole, ele tá emborcando, tá ligado? Quando você toma o segundo, ele já tá ao contrário. Não! Você fala que beleza, velho. Poxa, eu queria. Quando você vai compartilhar o seu café com o seu peixe, né? Você fala assim, toma aqui um pouquinho de café. Morreu, porque você deu café. Aí não, isso se chama assassinato. Aí você tá tirando, né? Aí você tá tirando a natureza, né, caralho? Mas então, a gente vai falar um pouco dessas 5 principais, tá? Não dá pra abranger todas, existem muitas, obviamente, é quase impossível. Antes de começar o programa, só pra situar a gente no tempo. E quando a gente tá falando aqui de período geológico, essas duas palavrinhas malditas, quer dizer que ninguém sabe porra nenhuma. Com certeza, tá ligado? Mano, quando eu tava estudando, aí eu tava vendo a questão lá do... dos continentes que se mexeram, né, pra formar Pangeia, tá ligado? Que é o Gondwana e o Laurásia, alguma coisa assim. Sim. E aí eu lendo sobre, que até do Ordoviciano, né, que é a segunda maior e tal, eu lendo sobre, eu fiquei tipo, caralho, eu não tô entendendo o Gondwana, que é onde tinha o Brasil, África, essa galera, né, da parte sul. Ele tava descendo ou ele tava subindo, tá ligado? Mano, eu passei uma hora lendo um monte de parada, não sei o que, e eu perdi daço. Mas isso foi antes ou depois da Pangeia? Isso foi subindo ou descendo? E o caralho, aí depois eu finalmente descobri, aí eu, puta, mano, finalmente. Pra eu entender uma linha do assunto, tá ligado? Eu, ai, que bosta. É complicado, é muito louco, por conta do tempo também, né? Que a gente vai lendo, parece que o negócio foi videogame, né? Foi mexendo assim, mas isso aí é milhões de anos pra caralho, como diz o Will. E sem falar que é o contrário, tá ligado? Porque, tipo, isso é tudo... Quando você vai voltando, você fica maluco, porque, ah, não, o que aconteceu em 480 milhões, aí daqui a pouco... Não, o que aconteceu em 450, aí você fica, tipo, mas espera, não era pra ser pra frente? Aí você se lembra que a gente tem o ano zero e tal, Jesus e tudo mais. Aí você, caralho, tô perdido. Você fica muito perdido, velho. Jesus tá muito longe, né? Tem horas que é melhor você falar assim, eu sou cristão, eu não acredito em nada que vê a menos zero. É. Então, vamos que seja. Antes disso, surgiu um estalar de dedos. Em 7 dias, só existe 7 dias antes de Cristo. Não existe nada mais. Mas é o seguinte, a gente tem as divisões do tempo, só pra situar a gente, né? A gente tem 3 divisões, éon, era e período. Então a gente tem as divisões do éon, que é o Hadeano, Arqueano... Que é o irmão do Elrond, desculpa. Oi, que foi? O Hadeano é o quê? É o irmão do Elrond. O éon é o irmão do Elrond. Nossa senhora, essa eu vou deixar. Não, essa foi forçada. Pra caralho. Essa não foi forçada, não. Tava faltando um Senhor dos Anéis no cast, tá ligado? Tava faltando uma citação do Senhor dos Anéis no cast. Por isso tá dando tudo errado. O Febrinho parou de falar do Senhor dos Anéis. O mundo tá entrando em colapso. Eu nem te entendi. Quando você falou Elrond, eu tava pensando que era o Elrond Greyjoy lá do Game of Thrones, tá ligado? O mundo tá acabando mesmo. Então é o seguinte, aqui no Éon a gente tem Hadeano, Arqueano, Proterozoico e o Fanerozoico. Nessa divisão de tempo principal, que é a mais antiga, né? Lá de quando a Terra era uma bola de fogo e foi esfriando, a gente fez um programa aqui já sobre a formação da Terra. Ouçam aí se você não ouviu ainda. E a gente vai usar o Fanerozoico aqui, que é a era dos animais visíveis, né? O nome Fanerozoico vem de Faneros, que é visível, e Zoion, que é animal. A era dos animais visíveis. E essa era, ela é dividida de novo em três períodos. É, o Cenozoico, o Mesozoico e o Paleozoico. E essa, tem outra divisão também, que são os períodos, que é o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Permiano, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então a gente vai pegar os períodos, tá? Pra situar o ouvinte. A gente não vai falar dessas paradas extremamente antigas, surgimento da vida, bactéria, criaturas unicelulares, não, a gente já vai pegar o Fanerozoico aqui, a Era dos Animais Visíveis. Pokémon, aqueles animazinhos Kabuto, Kabutops, aquelas porra lá. Dos peixinhos. Ah, agora eu entendi. Já vai começar um mundo assim com umas paradinhas. Umas algas, uma plantinha aqui, outra ali, entendeu? E é com o mundo desse jeito que a gente começa o programa no período chamado de Ordoviciano. Que é onde tem a primeira extinção. 60% dos animais marinhos foram extintos. Aliás, 60% dos animais, né? Porque no Ordoviciano você só tinha vida marinha, né? Uhum. Não tinha nada ainda. Tava todo mundo nadando. Todo mundo nadando, tranquilo. 440 milhões de anos atrás. É, anos pra caralho. Uma coisa que eu fiquei choquita quando eu descobri que o nome desses períodos não tem nada a ver. Eu falei assim, nossa, Ordoviciano deve ser um negócio que é o quê, né? Ordo de, não sei, água e plantas e algas. Mas não é, é do lugar onde as pessoas encontraram os primeiros fósseis ali. Os caras encontraram as provas, né, desse período num lugar chamado Ordovices. Então, aí, daí que veio o nome Ordoviciano. Olha só, e os outros também têm relação com... Os outros períodos, né, também têm relação com lugares que existem hoje. Onde os cientistas, né, os paleontólogos, criaram os sítios arqueológicos e encontraram as evidências de que existiram esses períodos. Sim. Olha aí, cultura. É muito bom e é muito triste também, né? Você acha que é um nome fodido, assim, você vai ver. Eu acho que o Devoniano acho que é porque o cara lá que estudava era alguma coisa, Devon, o nome dele, alguma coisa do gênero. Tem uns períodos. Na verdade, o Devoniano é porque foi os lugares onde eles encontraram foi em Devonshire, não sei falar então esse nome em inglês. Que é o nome. Tem um que é o mas nome é na Inglaterra. Do pesquisador. É, aí você acha que é o nome mó fodido, deve ver o nome do cara. O único que tem alguma coisa técnica é o Triássico, que tem fósseis que foram encontrados na Alemanha. Aí os alemães chegaram e falaram assim, não vou botar aqui, vai ser botense botar Dachshund no nome do período. Já tá aí, uma complicação da porra. Aí deixaram o negócio mais técnico ali. Então a nossa primeira extinção é a do Ordoviciano. O período Ordoviciano ele vem depois do Cambriano. No Cambriano, a gente tem a famosa frase, né? A explosão cambriana. O que foi a explosão cambriana? Foi quando a vida passou por um processo de diversificação muito grande. Ou seja, a gente tinha vários animais diferentes ali no oceano. Era uma fauna maneira, assim. Tinha muito animal distinto, você tinha predadores. Aquele equilíbrio, né, que a gente tem hoje na natureza, que lá atrás passou por muitas fases onde esse equilíbrio não existia, ele estava começando a aparecer aí no Ordoviciano, sabe? Um monte de animal diferente, um comia o outro, aqueles bichos de carcaça, né? Bicho que se alimenta de carcaça, assim, que não é caçador, mas que nem a gente já foi um dia, ser humano, né? Um carniceiro, que nem as hienas e tal. Então, a vida estava lá, maneira, bicho para todo lado, aquela parada toda. Peixes... Muitos peixes, não peixe tradicional, como a gente conhece, né? Que tem a paradinha na boquinha. São os famosos peixes sem mandíbula. Aqueles peixes que só andam com a boquinha aberta assim, né, cara? Um peixe bem, acho que proto-peixe a gente pode chamar, né? Que é aquele peixe bem escroto, que você vê a imagem assim, você fala, mano, tá mal ajambrado. Tá ligado? Tá faltando alguma coisa. Tipo aquele tá precisando de um DLC aí, tá ligado? É aquele peixe meio que parece que levou uma surra, coitado, que tá bem inchado. Um peixe com beiço. Sim. E aqui no Ordoviciano a gente já tinha os famosos cefalópodes, que nada mais nada menos são do que os polvos. Pra ver como os polvos são antigos, 440 milhões de anos você já tinha essas porra aí, cara. É muito bom, falando nessa questão do polvo, é muito bom você pensar que A gente às vezes se esquece, mas tem vários animais que estão aí faz tempo, tá ligado? Tipo, o polvo é um desses, Aí, só que o povo ele é muito antigo. E quem também tá aí há um bom tempo, convivendo com a gente, tá, mas claro, com suas devidas evoluções, né? É o jacaré e o tubarão, tá ligado? Sim. O jacaré e o tubarão, eles estão aí há muito tempo. E você pode imaginar que, tipo, naquela época, na época dos grandes répteis e tal, eles deviam ter, tipo, uns 200 metros, coisa assim, tranquilo. Mas aí você vê que, tipo, a gente ainda convive, tá ligado? Diretamente com a galera que é praticamente pré-histórica, tá ligado? Isso é muito louco. E as pessoas nem ligam, né? É muito doido, né? É. As pessoas nem ligam, assim, não tem essa parada de olhar e refletir. É tipo quando alguém faz uma fogueira, tá ligado? Quando você é adolescente, você tá com seus amigos junto lá. Agora não, por causa do corona, né? Mas todo mundo já passou por essa situação. Fazer uma fogueira, assim, no final da noite, ficar trocando ideia. Cara, sim, isso aí é uma experiência antropológica. Porque você tá reproduzindo um ato humano que foi feito durante milhares e milhares, centenas de milhares de anos. O nego acender uma fogueira e ficar em volta, conversando, comendo, tá ligado? É muito e que não é, claro, inato do ser humano, né? Não tô falando de respirar, sim, andar, essas porra. Uhum. É tipo que é algo que a gente criou, tá ligado? Sim. Isso é foda. É muito doido. Então aqui nesse período a gente tem essa vida marinha. Essa vida estritamente marinha, né? A vida terrestre não existia. As plantas, a gente tinha bastante alga, sabe? Esse tipo de vidinha assim que quase derivando ali das bactérias e tal. E tinha um começo de vida com plantas, né, de flora, fora da água, com os famosos esporos, né? Esporos que nada mais são do que um aglomerado ali de... Não sei como explicar, cara. É tipo uma planta, tipo Last of Us, aqueles fungos, né? É uma planta naquele jeito lá. Se você tentasse pegar, não ia pegar, porque ia desmanchar. Só que ainda assim... É meio dente de leão, tá ligado? Isso. Aquele branquinho, aquele floquinho do dente de leão. Sim, mais sensível ainda, um bagulho muito, sim, tipo, sim, sim, ridículo, assim, de expor o vento e poder destruir, né? Esporos, quando a gente pensa, a gente lembra logo de fungos, tá ligado? Porque é justamente isso, eles crescem, né, tem aquele formato lá, e aí depois eles se abrem, e dentro dos fungos, normalmente, aí eles expulsam os esporos voam e vão gerando outros fungos, tá ligado? A gente lembra mais dos fungos nessa hora. Sim. E aí acontece o evento que causa a extinção, né? Que não dá pra falar da vida, da fauna e da flora, sem falar um pouco da geologia também. Porque os continentes estavam se movimentando loucamente, né, cara? Tava indo pra cima, pra baixo, aquela parada, depois da formação geológica e tal. O nosso manto continua em constante movimento aí, né? Tanto que até hoje tem vulcão lá, o Krakatoa, que o diga. Já explodiu esse ano de novo. Tá tudo em constante movimento aí. Obrigado, Krakatoa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aí, um dos nossos continentes lá na época chamava-se Gondwana, que o Wilde mencionou no começo do programa. E ele foi pro sul do planeta. E quando a gente fala de oceano, a gente já teve um programa aqui falando sobre como andam os nossos mares, né? Os nossos oceanos. A gente chamou a Rafa pra conversar. E quando você fala de oceano, você percebe que o oceano ele tem uma relação direta com o equilíbrio ecológico do planeta Terra. Tipo, a gente tem correntes marítimas que esquentam um lado, esfriam o outro. E você pega alguns lugares onde a corrente passa, que por exemplo, a Inglaterra e os países nórdicos lá, eles estão mais ou menos na mesma altitude, só que a Inglaterra era para estar muito mais fria do que ela tá, mas ela não tá assim por conta das correntes quentes, tá ligado? Então é um equilíbrio muito doido. Só como você desloca uma porra de um continente inteiro pro sul, você pode com tudo, né, cara? O Febrino falou sobre, tipo, não, que o evento aconteceu, só pra galera imaginar, assim, não é que foi um dia e, tipo, o continente, né, andou. Deus não clicou no mouse e arrastou, né, velho? Tá ligado? Shift clica, arrasta, tá ligado? Todos esses períodos, essas grandes extinções, foi Deus fazendo reforma do The Sims na Terra. Ele, puto, não ficou bom esse África com o Brasil aqui, legal. Não ficou legal, tem que tirar. Vou dividir. Porque a gente tá falando aqui também de 440 milhões de anos atrás, vindo de eras de bilhões de movimento, né? De movimento de continente, formação, aquela porra toda, as placas tectônicas. Então, tava começando a se criar um certo equilíbrio. Acho que já até tinha um certo equilíbrio, porque já tinha vida, né, cara? Tinha bastante diversidade de vida. E os famosos trilobites também. É, os trilobites, os famosos pokémons aí. Os tatuzinhos. Uhum. E aí, quando o Gondwana vai pro sul, ele fode tudo, essa parada do oceano, essa porra toda, e aí você tem um resfriamento. Um resfriamento geral dos mares, que, porra, a vida tava no mar, né, cara? E aí, quando você tem um resfriamento muito fodido, assim, numa terra que praticamente nasceu ontem, você tem um período de glaciação. E aí você tem aquela famosa bola de neve, né, cara? Que é o planeta bola de neve, e como você só tem a vida na água, fodeu. Não tem fogueira, não tem nada, não essa... tem caverna, né? Essa parte da glaciação é foda, porque é o seguinte, imagina lá, toda a América do Sul, todo o continente africano, vamos lembrar que a África não é um país, é um continente inteiro, com vários países, todo o continente africano, Austrália, Nova, enfim, Oceania, tá ligado, basicamente, e tudo isso tá lá, se eu não me engano, foi 1 milhão de anos, e todo esse continente, né, o Gondwana, ele andando, indo pra baixo do globo, tá ligado, pra perto do Polo Sul. E isso, velho, a corrente que passava por baixo dele começou a ser barrada e ir pro outro lado. E aí, como o Febrino falou, tem corrente de água gelada e tudo. Mano, imagina lá várias e várias correntes de água fria convergindo, todos pra um ponto. Sem falar que, como o Gondwana, ele tava, tipo, ele foi do norte pro sul, o próprio continente africano, na época, ele era gelado, tá ligado? Ele era muito gelado de onde ele tava, e ele veio com essa massa de gelo resfriando de cima para baixo, tá ligado? Tanto que a galera descobriu a evidência dessa glaciação no deserto do Saara, tá ligado? Aí você pensa assim, como o mundo ele mudou, tá ligado? A gente vê as coisas hoje, lugar que tá desertificando, lugar que tá chovendo pra caralho. Não, que há 15 anos atrás, aqui na minha cidade não chovia tanto quanto hoje, tá ligado? Então, novembro era dia de chuva, mas era mês de chuva, mas agora não é mais, tá ligado? E tipo, isso é pouco, mas imagina em 1 milhão de anos os continentes se mexendo e tudo virando gelo, tá ligado? Por causa desse resfriamento global, sabe? Que é o arrefecimento global. Imagina como foi fodido isso aí e tipo... E a vida marinha, né? Que estamos falando aqui da vida mais sensível que tem. Deu um exemplo do peixinho lá, mas é isso aí. Mudou 1 grau, 2 graus, já fudeu. Imagina a glaciação dessa aí, velho. Porque isso acontece hoje, tipo, não tá, no, tá numa escala aqui, claro, né? A galera já tá com medo e tal. Mas isso tá acontecendo hoje no Oceano Índico, sabe? É o Índico ou é o Pacífico? Que é o termômetro dos mares, tá ligado? Eu acho que é o Índico. A galera mede a questão do aquecimento global e tal por esse oceano, sabe? E aí tá vendo que, tipo, no sei lá, o oceano ele tem 28 graus, um exemplo, e ele tá ali, ó, 28,000001. Esse 0001 já, tipo, pra gente, foda-se, tá ligado? Isso aí não é nada, tá ligado? Só que pra galera que tá morando lá, é tipo, é verão fudido, tá ligado? Os caras, mano, a gente tá morrendo aqui, tá alguma coisa muito errada acontecendo, sabe? É foda. Tem aquela parada também que a gente esquece, que é do sal, né? Porque aquele bagulho, água salgada não congela, tem essa frase clássica, né? Então como que essa porra tá congelando desse jeito? O que acontece é que você tem ali um lance da camada de ozônio também. Então não é só que o planeta do nada virou uma bola de gelo e acabou. Você tem todo o derretimento e tal. É aquele bagulho. Até aqui mesmo, a gente tem dias que tá um calor do caralho e dias que tá um frio do caralho. Mas, ao mesmo tempo, estamos cada vez mais quentes, né? O clima tá cada vez piorando. Ó, tá derretendo as geleiras, tá derretendo a porra toda. Mas a gente tem dias frios também. Então, não é o que acontece de uma hora pra outra. E quando essas geleiras derretem, elas jogam água doce no oceano. E essa porra dessa água doce que cai, ela dá uma diluída ali no sal e joga esse sal pra baixo. Então, sem falar... Então, ali em cima congela tudo, né? Aham. E outra, o nível do mar, ele sobe. E faz com que o mar, ele pegue no rio. E o rio vai diluir mais ainda o sal. Aí veja os dominós caindo na sua frente, tá ligado? E tipo, do mesmo jeito que o Wilde falou sobre o nível do mar subir... Nessa época do Ordoviciano, o nível do mar baixou, porque começou a congelar essa massa de água que não iria congelar se Gondwana não tivesse descido. E imagina os animais que viviam num determinado habitat de grande porte, que tiveram ali o nível do mar baixando pra caralho, e também não conseguiram sobreviver, né? Então, tipo, não só esses animais que têm essa sensibilidade com a temperatura. Se você tem algum animal que precisa de um determinado nível para poder sobreviver, por exemplo, hoje a gente tem animais que sobrevivem a uma determinada altitude, mas e tem aqueles animais da parte mais profunda, né, do oceano, que precisam daquela pressão e temperatura específica para sobreviver, que são aqueles peixes abissais, né, que a gente conhece, são mais próximos desses períodos mais antigos que a gente conhece, né. Então, tipo, além disso, né, além de todas as questões que a gente falou, ainda tem essa, né? Quando o nível do oceano diminui, o ecossistema que morre, né, o ecossistema aquático, são das plataformas, porque a gente pensa o seguinte, hoje em dia é muito assim, a praia da gente, é da praia, né, da areia da praia, e 200 metros pra dentro do mar, é onde tem mais vida, marinha, tá ligado? Depois que vai esses 200 metros, o chão, ele simplesmente, ele tá 200 metros lá, né, do nível do mar, e daqui a pouco ele dá uma queda vertiginosa, assim, tipo 90 graus. Sim. E aí esse é o famoso deserto marítimo, sabe? A gente tem o deserto do Saara, a gente tem o deserto lá na Antártida, né, que é tudo gelo, e a gente tem um deserto no mar, tá ligado? Que não é tudo de peixe, tá ligado? Você vai andando e olha quantos peixes, não. A galera lá naufragada no navio, tá lá em cima da porta do Titanic, tá ligado? De uma madeira, não tem porra nenhuma ali, porque ali é um super deserto marinho, porque o chão, ele tá lá embaixo, sabe? Vou pensar assim, aí quando diminui o nível do mar, meu amigo, a vida marinha na época fica sem casa, basicamente. Sim. E tem uma galera que não aguenta simplesmente sair de onde mora, sabe? Não é a gente, vou me mudar e tchau, tá ligado? Não, os caras, simplesmente eles morrem. É por isso que esses animais predadores, tipo, por exemplo, o tubarão, por isso que esses filha da puta tem aqueles sonares que pegam não sei quantos quilômetros, longe pra caralho, tá ligado? Aí a galera fala, pô, mas por que ele pega tão longe? Porque ele vive lá no meio do deserto, cara. Não tem nada, tem que se matar pra achar uma parada pra comer, tá ligado? Por isso que ele perde praia, porque perto de praia tem vida pra caramba. Peixe, o caralho e tal, mas quando ele tá lá no meio do nada, se ele não tiver um sonar daquele ali, a baleia principalmente, né? Baleia de grande porte pra você comer pra caralho. Se ela não tiver um sonar bom pra achar as paradas, tá fudido. Vai ficar vagando no deserto lá, crios. Muito fome. Baleias não comem peixes, baleias comem crios. Olha, crios! A extinção do Ordoviciano, ela termina nessa glaciação, matando 60% dos animais. Fudeu tudo ali. Isso aconteceu há 440 milhões de anos atrás. Mudava pra melhor, com certeza. Que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A segunda extinção que a gente vai falar aqui é do período Devoniano. Foi dois períodos à frente do Ordoviciano. O período Devoniano, ele é conhecido como a Era dos Peixes. Ele continua com aquela vida marinha, aquela parada, né? Há uma diversificação muito grande, porque também a natureza, ela se recupera, né, cara? Morreu coisa pra caralho, mas ela continua aí, ela vai se recuperando. A gente vê isso diariamente com várias espécies aí, o caramba, ela vai se recuperando, não importa o trauma que aconteça, né? A não ser que o ser humano destrua tudo que tem a capacidade de fazer isso. Então aqui você tem aquela vida marinha altamente diversificada, incrivelmente diversificada, e você tem também uma vida de algas muito alta, sabe, a diversificação de espécies, aquela porra toda, o que contribui para essa diversificação dos peixes, né, porque as algas nos oceanos, elas são alimentos de milhares de espécies, né, cara. Você tem também proliferação de coral, isso aí para peixe também, puta, tem uma relação direta, né, com coral, alga e vida marinha, né, essas paradas coexistem ali, existe um equilíbrio, aquela porra toda. E a vida na Terra também foi evoluindo através das nossas queridas plantinhas. As plantas chegaram na Terra ali muito antes do que os animais. Porque você tinha todo aquele lance lá com os esporos e tal. Agora você já tem plantas que são conhecidas lá como as gimnospérmicas, né? São aquelas plantas tipo pinheiro, essas porra aí. Lógico, são proto-pinheiros, né? São plantas bem pequenas e tal. Você tem samambaias que se reproduzem que do mesmo modo, né? O gimnosperma é o que a gente conhece basicamente como árvore hoje, né? Que é justamente o modo como ela é, que, se eu não me engano, as angiospermas eram mais a parada dos arbustos. Arbustinho e tal, não sei o quê. E aí depois que começou a vir árvore mesmo, do tronco e tal. Só que, claro, né, como a Vivian falou, proto-árvore, né? Era muito rudimentar ainda, questão de tamanho, crescimento e tal, até chegar onde a gente tá, ainda tem um tempo bom aí pra passar. Muitas delas era uma pinha no meio, com 3-4 folhinhas em volta e já era, isso aí, meu irmão. E era uma pinha pequena, tá ligado? Não era essas puta bromélia que a gente tem hoje em dia de 250 quilos, tá ligado? Mas a vida tava lá, interessante isso, né? A gente fica tanto falando da vida quando saiu do mar, aquela coisa toda, mas as plantas, meu amigo, estão sempre um passo à frente aí, ó. E agora tá todo mundo se fudendo, tudo quanto é bicho tomando no cu e as plantas dando risada. Elas estão morrendo também, mas elas estão dando risada, que elas falam, meu irmão, nós vamos ficar aqui muito tempo, tá ligado? A gente respira uma parada que não depende de vocês. Vocês que respiram a parada que depende da gente. Pois é. É foda. Então, com essas características todas, a vida ali tentando se organizar, aquela parada toda, a gente tem de novo a geologia fudendo a natureza. Você vê que antes do ser humano, a geologia já tava fudendo muito a natureza, né, cara? Pois é, por isso que eu não gostava de geografia na escola, era péssimo. Não gostava nada. Agora a gente começa o quê? A aproximação continental. É o oposto do que aconteceu lá na primeira extinção do Ordoviciano. Aqui a gente começa aquele processo de aproximação dos continentes, né? Fazendo com que... Ainda não vai fazer a Pangeia, né? Mas ele vai aproximando de uma maneira que várias ilhas, várias paradas vão tudo aglomerando. E se eu não me engano, ficam... Não sei se ficam dois continentes ou se ficam três, uma porra assim. Mas ele meio que aglomera tudo ali naqueles continentes, né? É, você tem a Euroamérica ali junto com a Gondwana, né? Que foi o que a gente... Que deu o B.O. lá no último período. Mas é tudo muito, assim, muito aquático ainda, assim, né? Uhum. Você tem esses pedaços de terra, boa parte dos países dos continentes que a gente tem hoje, né? Tipo, a China quase inteira, a Rússia praticamente, tudo fica meio que submerso ainda. Porque a gente ainda não tem essas grandes geleiras que a gente tem hoje, né? E fora a atividade do manto terrestre ali, né? Do magma ainda, que não é 100% estável, né? Tá tudo muito em movimento. Então, ainda é muito diferente do que a gente tem do mapa mundi que a gente tem hoje em dia, né? Esses tempos, né, essas eras aí, era muito na base do, tipo, o que regia as extinções em massa era basicamente o clima, sabe? Como o Firmino falou, tem muito essa questão do movimento dos continentes, né, dos supercontinentes nessa época, e tipo, acontece uma parada muito parecida com o que aconteceu no Ordoviciano, sabe? A gente tem de novo, como se não já tivesse bom uma antes, a gente tem uma nova glaciação aí, e cara, nunca é um fator só. Acho que muita gente pensa, o pessoal lembra muito de questão de grandes extinções com a parada do asteroide, o asteroide que matou os dinossauros, tá ligado, e tal. Só que, tipo, nunca é uma coisa, os continentes se mexeram e tudo ficou congelado, tá ligado? Não, aí, tipo, porque a gente tem que lembrar, de novo, não é uma coisa que acontece num dia, tá ligado? O continente, o Gondwana se mexeu num dia inteiro, colou lá em cima, tá ligado? Realmente, se acontecesse isso, fudeu o planeta, tá ligado? Mas, tipo, isso foi acontecendo por vários e vários anos, né? Milhares de anos pra caralho, isso dura. E aí, a Terra, o clima da Terra, a geologia, até o próprio, como é o nome? Oxigênio muda, sabe? E aí foi justamente isso. Glaciação junto com a anóxia oceana. Ou seja, imagina que tem um monte de oxigênio dentro da água, sabe? E esse oxigênio simplesmente começa a sumir por vários motivos, tá ligado? Temperatura e tal. Não, e aí, velho, toda aquela vida marinha... Né? Porque antigamente, o que, que você tinha de planta lá no Ordoviciano, por exemplo? Você tinha alga. A alga ali, aquela flora marinha que fazia esse trabalho de puxar o gás carbônico e de produzir oxigênio. Agora, meu irmão, você tem uma puta de uma concorrência em terra. Porque as árvores estão aparecendo e você não tem predador de árvore porque a vida ainda não saiu do mar. Então as árvores estão regaçando de puxar o dióxido de carbono e estão jogando o oxigênio pra cima, pro ar, né, cara? Esse oxigênio do ar, alguma parte acaba indo pro mar, mas nem compara com como era antes. Então o que acontece? Você tem uma diminuição desse não sei se é gás carbônico ou dióxido carbônico. Dióxido carbônico, não sei. Acho que é a mesma coisa, que é o CO2. É, você tem uma diminuição de CO2 nos ares e tal, e uma falta de oxigênio, de O2, nos mares. Então a vida marinha novamente tomou no cu, meu irmão. Tudo Cara, você pensa que, tipo, você. Veja só. Quando teve a primeira extinção em massa, né? Teve a extinção em massa vizinha, né, atrás, que foi a do Ordoviciano. E aí a gente tem novamente, né, que a Terra ela se regula e tudo volta. E meio que tudo voltou como, tipo, explodindo de novo, sabe, em vida. E é muito desenfreado, sabe? É engraçado como tipo, a gente vê as coisas hoje, né, no limite e tal, né? As árvores estão aqui, os animais estão dentro e tal, não sei o quê. Mas naquela época, meu amigo, não tinha essa não, porque por exemplo, você imagina como devia ter, como, tipo, todos os nutrientes que a vegetação precisa estão espalhados no globo de uma forma totalmente randômica e misturada, e tá tudo lá. E elas conseguem ter um crescimento super foda, até, além de, claro, alimento e falta de predação, sabe? E, cara, era tanto que elas conseguiram secar o oxigênio, tá ligado? É muito louco você pensar nisso, que, tipo, começou a sumir de tanto que se usava, sabe? É foda você pensar em como a vida, como, tipo, tudo acabou, porque você não tinha uma parada que é abundante, normal hoje em dia, não, sabe? E ao mesmo tempo, como isso toma milhões e milhões de anos, né, foi no Devoniano que começa o surgimento dos anfíbios, que é o quê? Aquele vídeo clássico, né, do peixinho saindo da água e indo pra terra com as perninhas e tal. Então você vê, tava faltando água, oxigênio na água, e tava sobrando oxigênio em terra. Então, você vê como que uma coisa... A ciência é foda, né, cara? Uma coisa vai ligando na outra e você vai falando... Caralho, mano, tudo faz sentido nessa porra, tá ligado? A vida tava procurando, né, cara? Uma forma de continuar. O nego não saiu da água de bobeira. Vamos dar um rolê lá fora, não? Você sabe, você vai morrer, filha da puta. E, tipo, é engraçado, né, que a gente, olhando hoje, que a gente tem um panorama meio que completo. A gente tem... milhões de anos pra caralho analisados. A gente ficou aqui 20 minutos, uma hora ali. Falar, então foi assim, simples, rapidinho. Mas não é assim que funciona, né? Principalmente quando a gente tá na escola e parece que tudo é perfeitamente encaixado, né? Tipo, nossa, olha, parece que alguém veio aqui e desenhou o negócio. Mas aí você vai olhar a fundo mesmo, tipo, por exemplo, nessa época do Devoniano, tiveram um monte de, tipo, a gente fala muito, a gente conhece muito o lance do meteoro para os dinossauros, né? Mas também tinha muita atividade lá astrológica, lá um monte de meteoros atingindo a Terra ainda nessa época, que também influenciaram, né, nessa extinção em massa, né? Sim. Então, tipo, não é que era tudo muito bonitinho aí, olha só, os animais, o dia o animalzinho nasceu com uma perninha, aí o outro foi lá bonitinho e saiu pra terra, aí o outro nasceu e já conseguia respirar. São milhares de anos, milhões de anos pra caralho, de um bichinho mudando um negocinho, o outro mudando outro negocinho, até chegar nisso, e tudo isso no meio do caos, né? É, tipo, frágil pra caralho, né? Sabe? Se uma solar não tava aquelas coisas toda, hoje tá uma limpeza, nem compara, né, cara? Naquela época lá era meteoro, meteorito, sei lá o que, aerolítico pra todo lado. Na minha época que era boa, que eu tinha que correr do frio, respirar, porque não tinha, que acabava, a planta roubava tudo. Aí tinha que correr porque caiu um meteoro na minha cabeça, daqui a pouco esses, ficava tudo esses friquente. Moleque do Tela respira tudo pela internet. Não sei nem sair de casa. Todo ano a casa da minha avó lá na Eurásia ficava mais longe. Congelava, né? Congelava. Eu ia andando, aí depois eu tive que pegar uma balsa, daqui a pouco eu tinha que pegar o barco, era foda pra chegar lá. Ai, cara, é muito doido porque aqui a gente tem que fazer um pequeno parêntese para falar um pouquinho sobre os artrópodes, que são os escorpiões, centopeia, essas porra desses bichos que na época era enorme, né? E esses bichos, cara, eles são criaturas muito bizarras, muito antigas, separadas de tudo. Eu acho que junto com os artrópodes, só os insetos, que era um outro programa que estava em votação, né? E os nossos patrões acabaram escolhendo esse aqui. Porque, cara, esses bichos, eles merecem um programa no ACC, velho. Porque eles são muito doidos, tá ligado? Muito. Tanto que você pega um cara que é biólogo, você fala de inseto pra ele, ele fala, não, velho. Vai pra lá, velho. É, pois é. Pois é. É muito foda. Tem essa diferenciação que, tipo, não, a galera estuda animal, né? Tipo, vertebrados e aves, répteis e tal. Mas só que a galera que vai pra inseto, meu amigo, é uma parada muito diferente. Porque é muito, muito grande. Muito grande. É muito antigo. Você tem muito, a rodinha, né, dos biólogos na faculdade, né? Chega lá o cara dos mamíferos, chega lá a galerinha ali dos invertebrados. Chega até a galera da virologia. E quando chega o cara do inseto, todo mundo dispersa. Caralho, esse é cara foda, esse cara. Maluco é brabo. Cara, é muito doido, cara. Porque o inseto, ele é um bagulho muito, muito diferente de tudo. Acho que até a Rafa falou naquele programa lá da gente, do Como Andam os Nossos Mares, acho que ela falou um pouco de inseto. Ela é oceanógrafa, e ela falou, não, esse bagulho de inseto aí, deixa pra lá, velho. Deixa isso aí pra lá, porque não vai dar certo. Então, os artrópodes são mais ou menos nessa linha, porque aqui você tem esse surgimento dos anfíbios, né? A vida buscando ali fora da água e etc. Mas escorpiões e centopéias já estavam andando pela terra lá, meu irmão. Tava dando seus rolês ali pela terra, pelas praias ali, aquela coisa toda. Então, é difícil a gente falar de vida, né, cara? É tudo tão grande, tão complexo, que não tem como abranger tudo. A gente tenta resumir o máximo possível, né? Mas, até porque a gente não sabe tudo, né? Sim, a gente tem... Porque o que a gente tem de fóssil é o que sobrou. Então, a gente tem estrutura óssea, tudo mais. A gente consegue meio que entender, comparando com o que a gente tem hoje, como que deve ser a pele desse bicho, textura, enfim, a gente tenta reproduzir. Mas não dá pra saber. Igual quando alguém vira pra gente falar, porque boa parte dos dinossauros aí tinham penas. E você fala assim, não, como assim tinha pena? Como é que você sabe que tinha pena? Então, tipo, a gente não tem como saber, por exemplo, a cor desses bichos. Como que você sabe a cor do bichinho? Vai saber se a gente tinha um peixe fúcsia de uma cor lá, que sei lá, que a gente nunca nem ouviu falar, né? Então, tipo, é muito complicado. A ciência, ela é muito bacana porque ela te permite reconstruir muita coisa, mas ainda tem muita coisa que é extremamente misterioso, né? Sim, com certeza. Muita coisa não, quase tudo. Deixa eu só dar um parênteses. O ACC Como Andam os Nossos Oceanos é o número 105. Quem quiser ouvir pra dar uma contextualizada, né? É muito bom. Sim, cara, ouve lá porque esse programa aí é foda pra caramba. A Rafa mandou muito bem, foi uma ótima convidada lá, cara. Precisamos trazê-la mais vezes e fica em off. Rafaela. tô fazendo um mix. É, eu vi ela postando no Insta que ela tava bem e sobreviveu ao ciclone, então podemos chamá-la. Tem que ser pra sobreviver ao Devoniano. Só um parênteses rápido, que é o seguinte, a gente tá falando aqui, porque foi glaciação, não sei o quê. Lembrando, gente, que tudo isso é hipótese, tá ligado? Como o Febrino falou, né, de tipo, significa que ninguém sabe de porra nenhuma do que aconteceu, na verdade, sabe? É engraçado isso, porque, por exemplo, no Devoniano eu falei sobre a questão de glaciação e tal, mas, tipo, isso é uma hipótese. Também tem a parada de que teve muito depósito de matéria orgânica, sabe? E essa matéria orgânica reage e meio que, tipo, e acaba com a vida do oceano porque torna tudo anóxico e tal. E aí tem várias e várias hipóteses. Quando a gente for falando nas outras, desde a gente falou do Ordoviciano, Devoniano e as outras que a gente vai falar, né, de todas as cinco, tudo isso que a gente tá falando é hipótese, sabe? Não é você chegar assim, não, que aconteceu isso. A ciência não funciona assim, tá ligado? Não é assim. Isso aí você vai achar na Bíblia, nesses lugares assim. Aí lá é certeza. Mas a ciência, infelizmente. Ou felizmente, tá ligado? Ou felizmente. Pois é. Mudava pra melhor. Com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A terceira extinção que a gente vai mencionar aqui é a extinção do Permiano. E agora, meu amigo, a gente. Agora, porra, ficou séria. Ó, quando a extinção de um período tem uma alcunha, e a alcunha dessa grande extinção se chama a Grande Morte, aí você vê que o bicho pegou. Tem vários nomes. Ah, não. Aí você pensa, morreu 60% da vida marinha no Ordoviciano? Tranquilo. Morreu 70% no Devoniano, é de boa, tá ligado? Mas quando você chega no Permiano, meu amigo, aí você vê que o negócio, o bicho pegou muito feio. Porque só pra você saber, o Ordoviciano, ele é o segundo, é a segunda maior extinção. Aqui a gente tá falando da primeira, meu amigo. O grande prêmio é do Permiano. É foda, cara. Só das espécies marinhas foram 95%, maluco. E não estamos falando aqui 95% dos bichos, estamos falando 95% das espécies. Que é pior ainda, né? Que é pior ainda. Okay. Porque... Ou seja, você gosta de diversidade? Não tem mais. Nossa, como era diverso? Não tem mais. Acabou. Tipo, foi quase esse período foi quase uma Arca de Noé, tá ligado? Tipo, você pensar que tinham 357 milhões. Arca de Noé ao contrário. É. Botou só que todo mundo na arca e afundou, né? É, pois é. Escolhe isso. Oi, é indicado pra salvar, não, é pra matar. Peraí, porra. Caralho, mas vamos falar um pouco da flora e da fauna do Permiano, que por incrível que pareça, era bonito. Era bonito pra caralho, né, cara? Porque você tem ali, finalmente, o Pangeia, né? O famoso Pangeia, o conhecido aí. A junção ali dos continentes, aquela parada toda. É bom e é ruim ao mesmo tempo, né? Como você tem um continente muito, muito, muito grande, o centro desse continente se torna um deserto inacreditável. Por que isso? Porque a umidade não chega no bagulho. A umidade não consegue chegar, cara. Por quê? Porque você... Imagina uma pizza, né? Uma pizza enorme, assim. Nas bordas da pizza é onde está a água. E no meio da pizza não tem água, não, meu irmão. Nem o vento é continente, velho. A gente tá falando de uma porra de uma massa. É tipo o centro da lasanha quando você esquenta no micro-ondas, que fica inabitável, gelado, insosso, verdade. Tem glaciação lá no meio ainda, né, velho? É tipo isso, velho. Então boa ali comparação. No meio você tem um deserto fudido. E esse deserto, ele acaba sendo bom pra alguns tipos de animais, como, por exemplo, os lagartos, né? Ou aqui a gente pode chamar de répteis. Tem gente que chama o Permiano de a Era dos Répteis. Por quê? Porque, mano, deserto, aquela parada toda, os calangos, os avôs dos calangos, tudo solto. Mas você tinha muita vida, cara. Você tinha as coníferas, né? São os pinheiros lá, as gimnospermas enormes já, grandonas, dando muito pinheiro. Quanto mais pinheiro uma árvore dá, mais ela se reproduz, né? Que a porra do pinheiro vai se reproduzir, vai cair no chão, vai nascer outra árvore. Então, aquela vida de planta que já tinha chegado ali estava evoluindo cada vez mais. Os anfíbios que tinham partido da água já estavam muito bem estabelecidos, obrigado. Você tinha samambaias gigantes, as famosas samambaias gigantes extintas, né? Que nego acha fóssil aí, que devia ser uma planta incrível de se ver, né, cara? Um bagulho do Final Fantasy, assim, né, mano? E você tem as famosas libélulas gigantes. Pra tudo quanto é lado, além, é claro, daqueles que não pode nomear, os insetos. Que nessa época, eles dão um boom também, por conta dessa diversificação das coníferas, né? os insetos e as árvores, decomposição de árvore, essa porra toda. Quanto mais árvore cai, mais inseto tem, né, cara? Então, tem toda uma correlação. Mas não vamos falar de inseto aqui, não. Se você for parar pra pensar, a Pangeia é o mais perto que a gente teve de um continente de MMORPG, tá ligado? Na vida real. Porque já ligou, todo RPG, principalmente MMORPG, tá ligado? É um super continente gigante. Tipo, não tem continente, tá ligado? É uma ilha gigante, gigante, e tá todo mundo lá, tá ligado? Sim, e com um monte de monstro, tá ligado? Rato gigante, assim. Libelo gigante, né? A Pangeia é o nosso MMORPG da vida real, tá ligado? Essa foi uma bela reflexão. Não jamais entenderei esse período da mesma forma depois dessa explicação. Era um beta-teste, tá ligado? Era um beta-teste. Não é permeando mais, é a extinção do MMORPG, né, cara? Da parece um ovo tá sendo extinto lá pela própria Blizzard. A gente tá se encaminhando pro Cyberpunk agora. Vai ser muito show. Cyberpunk. Então você tem aqui uma coisa boa, né? Que é esse tipo de flora e fauna e etc. Os desertos e etc. Mas você tem já uma perda nos pântanos. Os pântanos já vão se tornando raros, né? Porque, pô, deserto é o inimigo número um do pântano, né? Então, se, porra, não sei quantos por cento, vamos chutar aí 80, 90% do continente é deserto, o pântano já tomou no cu. E a flora e a fauna que viviam ali já foi pra cá do caralho. Pra começar a brincadeira, né? Pra começar a brincadeira já começou a merda. Ainda assim, né, tipo, tem alguns animais que conseguem migrar, porque, né, essa junção dos continentes, ela não, como a gente sempre fala aqui, não acontece da noite pro dia, ela vai acontecendo aos pouquinhos, né, então os bichos também vão se modificando e se adaptando, mas tem muita coisa que não, né, não dá, morreu, né, não se adaptou, faleceu, foi pro Pernanel. E novamente a flora, porque a flora ela influencia muito, por isso que eu bato muito sempre nessa tecla. Por exemplo, você tem agora um puta deserto gigantesco no meio dessa pizza aí, no meio dessa lasanha que não esquentou direito. O que que era nesse deserto? Era floresta, maluco. Era planta. Então se você tem 80% de deserto, você tem 80% a menos de planta. Ou seja, você tem 80% a menos de oxigênio. Então foi uma mudança muito fodida, cara. Já tava tudo encaminhando pra merda, né? E a gente tem um motivo que... tem muitos motivos, né? Como o Will explicou, nada pra bater o martelo. Mas tem um dos motivos que ele tá gritando muito. Ele é quase um meteoro lá dos dinossauros, a gente vai chegar lá. Mas são os trepes siberianos, né? São aquela cadeia de vulcões que explodiu de uma vez só. Ficou 2 milhões de anos em erupção. Uma cadeia de vulcões, 2 milhões de anos em erupção. A Rússia. Mano. A Rússia, né, sempre, véio? Explodindo tudo, né? É foda. A Rússia sempre explodindo tudo. O cara que Tunguska. É Tunguska, é Chernobyl, tá ligado? Não deixa o mundo em paz, tá ligado? O cara, quando ele descobriu essa porra, ele. Porque, tipo assim, quando o vulcão entra em erupção, tem toda aquela parada clássica da lava, né? Ela sai quente ali, ela esfria, pronto, virou parte do vulcão. E assim ele vai subindo, tem muitas montanhas que foram criadas dessa maneira. Lógico, as maiores cadeias são criadas pelo impacto continental, as placas, o Himalaia, aquela porra toda. Mas muitas montanhas são criadas dessa maneira. Quando o cara descobriu esse trap siberiano, primeiro que é uma área gigante o bagulho. É tipo, mano, a Sibéria é enorme. Se olhar no mapa mundial, ela é enorme. A área desse trap é enorme. E a escadinha, eu acho que trap significa escada em alguma língua bizarra lá da Sibéria. A escadinha que isso vai formando, porque é aquele negócio, vai saindo lava por cima de lava, né? Então vai formando meio que uma escadinha, assim, a lava seca em cima. Sim. A porra da escadinha era do tamanho de um prédio, de 50 andares. Aí o cara falou, peraí, essa porra aqui tá tudo errado, velho. O bagulho ficou muito tempo saindo lava, atrás de lava, lava, e como é uma cadeia, 2 milhões de anos de erupção direto, cinzas, fumaça... vários elementos químicos, a porra toda tá tudo jogando no ar, velho. Inverno nuclear. Inverno nuclear. Inverno aquela nuclear, combinação inverno nuclear. De falta de planta, oxigênio, aquela porra toda, não sei o quê. Inverno nuclear, meu irmão. Aí voltamos no mar, né? Como o mar é sempre mais afetado, 95% foi pra casa do caralho. E terrestre de 70% a 75% foi pra casa do chapéu também. Então, a extinção do Permiano, maluco, ela é uma das mais assustadoras, porque podia ter acabado tudo, velho. Ou sim, se não tivesse acabado o Fanerozoico aí, né, essa era, esse éon dos animais visíveis, a gente poderia ter voltado no tempo, lá pro Proterozoico, e toda a nossa vida poderia ter voltado a ser vida unicelular e começar tudo de novo, mano. E o Permiano também, aí mais uma curiosidade aqui pra vocês, as povidades. Agora sim, agora sim. O Permiano, este nomezinho é em homenagem à cidade de Perm, que fica na Rússia. Então lá foram eles encontraram, né, é a região dos Urais, né, das rochas, tem uma grande formação de montanhas, como o Febre bem comentou aqui. Então lá que eles encontraram as evidências dessa situação que a gente viveu aí, né, bem bacana, só que não. Então, fica a curiosidade para vocês. Sim, cara, o Permiano, ele é a prova de que a vida é muito frágil, porque hoje, lá na Sibéria, essas porra dessas cadeias de vulcão tá tudo lá, meu irmão, só que tá coberto de gelo. E não esqueçam que tá tudo em movimento, a porra do nosso manto continua líquido aí, tá tudo se mexendo. Se por uma deriva continental errada, um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, der uma pressão muito grande por baixo ali, né, cara, e botar aquelas porra em atividade de novo, é 90% de novo, amigo. Não tem o que fazer, não. Esse é o famoso never forget, tá ligado? Never forget, meu irmão. A gente tá aqui. Cara, mano, olha que escroto, velho. Olha que escroto. A Terra, né? A Terra tá aí. Uhum. E, tipo, ela só tá assim, só tá esperando um coisinha pra fuder, tá ligado? Não tem essa. Uma cadeia de vulcão, tá ligado? Porque, tipo, se é uma cadeia de vulcão, se um acordar, todo mundo acorda, meu amigo. É tipo, como é o nome? Tocar a trombeta no dormitório do quartel, tá ligado? Todo mundo correndo, vestindo a roupa, tá ligado? Veste camisa no lugar da calça, bota o sapato na cabeça, tá ligado? E vai, aí, meu irmão, não tem tempo nem de vestir a roupa pra correr, acabou. É foda. Acabou. É, você vê, né, a gente já quase, a vida na Terra já quase acabou por meteoro, por movimento de um continente, aí do nada tá todo mundo bem feliz vivendo um grande MMORPG e acontece uma erupção, claramente a pessoa que estava jogando não terminou o jogo e aí deu ruim e perdeu no chefão, por isso que isso aconteceu. E aí você ainda tem, pra terminar de lascar, depois da erupção vulcânica, as nossas queridas amigas bactérias, que, né, com toda essa erupção, toda a situação, a gente teve uma diminuição muito grande do nível de oxigênio. Mas não teve diminuição no nível de enxofre. E tem algumas bactérias, colegas nossas aí, muito bacaninhas, que gostam do enxofre, que se alimentam do enxofre. E nisso, elas usam enxofre e liberam sulfureto de hidrogênio. Começou a detonar os solos. Então, por isso que a gente tem não só a morte de animais, como também das plantas. Não só pela questão do oxigênio, mas também pelo envenenamento do solo. Ou seja, é fogo, aí é o ar sendo inundado de fumaça pra caralho, tá ligado? Envenenamento da terra. Provavelmente, essa cadeia vulcânica deve ter tapado o sol por muito e muito tempo, tá ligado? Mano, é tipo, essa sim, por isso, meu irmão, como eu disse, o Permiano, a extinção do Permiano é tão foda que ela tem nome, é a Grande Morte. Ou ela foi descrita como a mãe de todas as extinções em massa, tá ligado? Foda, ela bateu o pau na mesa, a pauta na mesa. E juntando tudo isso que a Kel falou, né, somando isso, num caso onde a gente tem menos flora do que o normal, né, por conta do Pangeia, que a flora tá mais ali nas extremidades, né, o centro daquela porra, então você já tem esse monte de problema, flora prejudicada e ainda vem a porra do enxofre pra acabar de fuder o que já tem, né? Então tava a fórmula perfeita pra dar merda, com certeza, né, cara? Aí, você pensar que tudo que a gente tem hoje, né, tudo que veio aí depois, né, 250 milhões aí pra cá, simplesmente são coisas que são vidas, né, e seres vivos que foram evoluindo desses 5% que restaram. né? A gente, tipo, se uma espécie ou duas ali a mais, ou enfim, tipo, se 1% das espécies que estavam ali, ou 2%, sobrevivessem, a gente poderia ter uma vida terrestre completamente diferente. Talvez o ser humano nem existisse, né? E tipo, são coisas muito pequenininhas ali, e eventos muito grandes também, que fazem a gente chegar onde a gente chegou. E é, tipo, tudo uma cadeia louca de eventos, né? E que não são coincidências, mas são, né, são sobrevivência, né? Basicamente. Não, isso aqui é o que sobreviveu. Isso, e isso tudo vem desde a criação do universo, tá ligado? A gente já falou também sobre tem algum ACC sobre, enfim, sobre espaço, eu não vou lembrar do que é, mas que, tipo, a gente fala sobre isso, de que a gente, o planeta Terra, na verdade duas coisas, o planeta Terra e o sistema solar, tá ligado, eles estão num ponto específico. Pra, tipo, eles não, o sistema solar, ele não tá nem muito perto do núcleo, do cluster de nebulosas e tudo mais, nem muito longe, tá ligado? Pra ele ou ser sugado, ou ele ser catapultado. E a Terra, ela não tá nem muito longe, nem muito perto do Sol, tá ligado? Pra ela poder ter tido uma condição ótima de, tipo, esfriar, não sei o que, água e tal. E foi planta, bactéria, extinção 1, extinção 2, extinção 3. Aconteceu tudo isso, tá ligado? Pra chegou nessa hora do Permiano, tinha lá bicho pra caralho, planta pra caralho, e morre 95% de um lado, 70% do outro, tá ligado? E a gente fica nesse fio aí, nesse limite de espécies, e, tipo, a gente tá aqui hoje, tá ligado? E como a Kel falou, se tivesse menos do que o que sobrou, ou, tipo, um pouco mais, tá ligado? Talvez a gente não existisse, ou a vida, ou, tipo, o que existisse, o ser humano hoje em dia, ele fosse totalmente diferente, tá ligado? Sei lá, um braço no meio da cara, tá ligado? A cabeça no pé, alguma coisa assim. Muito louco. Ou teria aquela regressão que eu mencionei, né? De voltar pra vida lá unicelular. Sim, sim. Porque, pois é, ainda tinha isso também, tá ligado? Você tá falando aqui dos animais visíveis, né? Mas os animais microscópicos, muitos deles, os animais não, as formas de vida microscópicas, muitas delas continuam, né? Então, por exemplo, se aqui no Permiano você tivesse uma extinção de 100% da fauna e da flora visível, você ainda tem a vida unicelular, microscópica e o caralho. Só que isso você, sim, dá uma regressão de milhares de anos pra caralho, e até a gente voltar a aparecer, se é que a gente fosse aparecer, né, cara? Ia demorar muito mais do que já demorou, né? Sim, a gente podia ter uma vida maluca, bizarra, baseada em enxofre, ao invés de oxigênio. É. Ia ser completamente diferente, porque a estrutura física que a gente ia precisar para consumir enxofre ia ser outra, e ia ser tudo diferente. Talvez a gente não tivesse boca, talvez a gente não precisasse enxergar, talvez a gente não precisasse, sei lá, sentir cheiro, né? São muitas variáveis aí. Variáveis, é isso aí. Que poderiam mudar muita coisa, né? Mudar pra melhor, com certeza. Que a dica ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. A gente vai pra quarta extinção aqui, que é a extinção do Triássico. Estamos chegando no dinossauro, calma. Estamos chegando, eu sei que você tá querendo. Finalmente. Tá todo mundo finalmente, olha. Já chegou o nome conhecido. Triássico já é o nome conhecido. É, tá quase assim, lá. Já lembra, já tem os crocodilos, já tem os bichinhos aí que lê, os parentes dos nossos queridos amigos alligators, já estão por aí. Tá perto. Já estão aqueles bichos bizarros. E o curioso do Triássico é o seguinte: primeiro, a vida tava, né, novamente se recompondo daquele regaço, e agora foi um puta regaço. Quando aconteceu lá no Ordoviciano, você teve o período siluriano até chegar no devoniano. Ou seja, a vida, né, ela teve praticamente um período inteiro sem esses tipos de extinções bizarras para se recompor até chegar no devoniano. Aqui, meu irmão, no Permiano, o Triássico já é o próximo período. Não teve nem tempo direito da vida se recompor e já tava tomando no cu de novo, cara. E aqui você tem um bagulho muito doido. Que é por isso também que a gente vê aqueles bagulho de ciência, né? Quando você junta uma coisa na outra, você fala, science, motherfucker, tá ligado? Que é o seguinte, aqui no Triássico, você começa a ter a repovoação ou repovoamento dos oceanos pelos peixes, da mesma maneira que sempre aconteceu, né? Depois de extinções, eles vão repovoar. Mas quem domina os mares, meus amigos, são os répteis. São os répteis que, na era passada, no período passado, aliás, estavam ali naquele grande deserto imenso, cheio de calango para todo lado. E agora eles vão para a água de novo. Por quê? Porque eles querem não, meu amigo. Porque a vida na Terra tava cagada. Então, o Permiano tava fudido. Tava uma merda. Tava uma merda. É muito doido, né, cara? Você vê como a vida ela vai e vem. Tipo, por exemplo, a gente tem essa linha constante. Que a vida ela veio da água, saiu e virou os bichos e é isso aí. Mas não, cara. Por exemplo, a baleia. A baleia é um tipo de mamífero que derivou desses animais aí, desses anfíbios, ficou um tempo em terra e depois voltou para a água, já como mamífero. E na água ela evoluiu de novo. Então você vê tanto, como é doido, né, cara? É, tanto que se você procurar, se você for no Google e procurar tipo esqueleto de baleia e tal, vocês veem que a nadadora principal dela, a nadadeira principal dela, você olha assim, engraçado, parece até uma mãozinha. Você consegue realmente ver isso, sabe? Isso é muito foda. Sim, cara. É muito doido, porque ela é de uma. A família da baleia é muito doida lá, mas elas têm toda uma proximidade com a vaca. Tem uma proximidade com a vaca. Rapaz. É muito doido, cara. A família da baleia é muito maluca. Você pega o hipopótamo. O hipopótamo, ele tem uma semelhança do caralho com o cavalo. É tudo da mesma família ali e tal, mas você vê, o bicho é totalmente diferente, mano. Pois é. Que foda. Muito bizarro, tá ligado? Porra, imagina que top, velho. Você chega na praia e tipo, a praia tem que ser evacuada porque tem uma baleia gigante andando também. É, tá vendo? Esse é o lance, tipo, é uma variávelzinha ali que a gente poderia ter imagina, criar dentro de casa a baleia, tipo, igual a gente cria cachorro, isso é tão legal. Nesse período aqui do Triássico, a gente tem outros animais aí surgindo na área. Tem dois animais que eu gosto muito aqui. Dois tipos de animais, né? Um deles é um animal que não tem nome. É um animal simplesmente conhecido como o intermediário entre o réptil e o mamífero. Eu acho muito foda esse tipo de bicho, cara. Caramba, porque... é o reptiliano, tá ligado? É o reptiliano, né? Eu acho muito foda porque... Você vê, cara, aquela porra daquela escama, aquela parada do réptil se transformando, lógico, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, através de fóssil, caralho, em pelo, velho. Pra caralho. Em pelo. Pois é. É muito doido, cara. Aí você vai vendo toda a parada ali, tem toda a interferência viral lá e o cacete e tal. Tem muita coisa relacionada nessa evolução que eu acho do caralho, velho. Tanto que quando você olha na paleontologia... Não é um tipo específico assim, tá ligado? Eles chamam meio que disso mesmo. O animal intermediário entre o réptil e o mamífero. É meio que um elo perdido o bagulho, tá ligado? O caminho, mas não sabe o que tá ali no meio, né? Eu gostei que o Febrinho começou a falar. Não, que eu gosto. O primeiro animal, ele não tem nome, o caralho. O cara vai mandar um Cthulhu, velho. Ele não tem. Ele é impronunciável, inominável. Tá por aí, porque os artrópodes estavam vivos já há muito tempo. Foi nessa época aí. Por isso que nego vê polvo hoje em dia. Aí o polvo é inteligente, o polvo entra na garrafa, sai da garrafa, não sei o que. Mano, eu já tava fazendo isso aí, ó. Antes do ser humano sequer tá por aqui, velho. Ele já preveu os bagulho e tudo, tá ligado? Igual o polvo polvo. Já sabia que ia dar merda lá, fugiu pro bastante do céu. Os povos, eles já estavam fugindo de trap siberiano faz muito tempo, meu amigo. Nossa, com certeza. Tchau, velho. Só tchau, velho. Falou. E vocês viram, não sei se vocês viram, só um parêntese, um estudo que fizeram há pouco tempo, descobriram que essas porras sonham, cara. Porra, eu já vi. Os caras botou um aquário e aí botou lá o bicho. E o que acontece? Eles colocaram lá uma espécie de povo que camufla de acordo com o ambiente, né? Não é todo povo que é assim também, igual um camaleão, mas tem alguns deles que tá em cima de uma pedrinha, camufla não só a cor, como também a textura, né? É muito bizarro. Isso. O bicho fica todo craquelado ali, que nem uma porra de uma pedra. E quando esse bicho dormia, ele mudava a cor como se ele estivesse num lugar assim, no lugar assado, na areia, não sei no que, no bagulho e tal, pá. E aí os caras fazendo os estudos, medindo, sensor, não sei o que, aquela porra, nego falou, mano, ele tá sonhando, velho. Ele tá sonhando que ele tá na areia, um bagulho assim, ele muda pra areia. Aí daqui a pouco vê um predador, ele muda de cor, tá ligado? É muito fofinho. Ah, é muito bonitinho. É, eu já vi uma parada que, tipo, o povo, ele é a parada, tipo, mais perto de alienígena. Eu vi um negócio assim, tá ligado, que a gente tem. Até pelo comportamento e tal, é muito foda. Olha, ACC de povo... Aí, galera, manda mensagem. A gente vai fazer. Tem um vídeo do Pirula no YouTube muito foda falando sobre isso. Acho que o nome do vídeo é Povos são Alienígenas, uma coisa assim. É muito da hora. Tem um pirula de duração. Nossa. Ou seja, um éon de duração. Do período radiano até o proterozoico. Tá ligado? É muito piada pronta você ter um cara que estuda essas coisas de milhões de anos pra caralho, que faz vídeos com milhões de minutos pra caralho, né? Tá fazendo a referência aí, né, cara? Tem que respeitar, velho. Mas... falando do pirula, o programa vai ter 3 horas. É, então. Invocou o pirula, já era, virou um especial. E também aqui nesse período triásico a gente tem os famosos arcossauros. São os filhos da puta que vão dar origem aos nossos queridos dinossauros. Nossa, por um minuto eu achei que ia falar arcosseno e já me deu uma coceira de matemática aqui que eu já falei, nossa. Caralho. Arcosseno não, velho. Para com isso, Kevin. Caramba, velho. A Kevin tá com as piadas jurássicas hoje. Putz, mano. Essa é minha função aqui no planeta Terra. Homo sapiens piadoso. Vem com o Vini. Vamos falar então da geologia do período. A geologia dele não é muito diferente do Permiano no começo, né? Porque você tem ali o Pangeia, aquela porra toda e tal. Mas no final do Triásico, onde vai acontecer a extinção aqui que a gente vai mencionar, você tem o começo da separação do Pangeia, cara. O começo da separação do Pangeia que muda totalmente também a vida. Porque a vida dá um pequeno boom, né? Por quê? Porque você tem aquela separação, você cria aqueles pequenos mares, aqueles pequenos, sabe? Aqueles riozinhos, aquelas paradas, não sei o quê. Pá. E essa porra aí é muito propícia pra vida, cara. Porque, novamente, quando você tem lá o Pangeia, tá aquele deserto do cacete, né? Quando ele começa a abrir, a separar, e ele não abre assim no meio bonitinho, ele abre todo quebrado, né? Se você olhar o mapa da gente hoje, os continentes são todos cortados de forma aleatória e tal. Começa a fazer esse monte de rio no meio do deserto, meu irmão. Começa a vida chegar de novo em lugares onde nem tinha vida. É muito bonito, né, cara? Você consegue imaginar o bagulho abrindo assim, aquelas aguinhas azul entrando no meio, a vida ficando tudo verdinho de novo e tal. Então, antes da morte geral, uma coisinha bonita que aconteceu aí. Eu tô imaginando o povo... O povo olhando assim, a rachadura aí, puta merda, tudo de novo. Cara, mais uma vez. Não me dá um sossego nessa. Ele olha assim, bota a mãozinha na cintura, né? E fala assim, ó, essa porra aí vai dar merda isso aí. Eu já vi isso acontecer. Oi, o arcossauro do lado. O arcossauro, que nada, isso aí não é nada não, pô, isso é besteira. Aí ele vai, então tá bom então, então vai lá, se é bom usar então, né? Então tá bom, vamos ver então. E usar a máscara o quê? Isso aí é conspiração das baleias. Tá vendo ali aquele lugar que tá separando ali? China, vai vendo. Não vou falar nada não, só fica só olhando só. Chinês aí, ó, vai liberar a extinção aí, vocês vão ver. Tá vendo aquele bicho ali? Ele vai começar a voar, vai dar um problema na porra. Tá vendo aí aquele, aquele rio vermelho ali, comunista, né? Não vou nem falar nada. Fica sabendo. Conspiração pra vender. Maltesessauro ali vai ter. Não sabe não, o filho dele, o filho do filho vai fazer. Ai, caralho. Como aconteceu a extinção do Triássico? A extinção do Triássico é uma das mais nebulosas, eu posso dizer. Nubladas, vamos chamar de nubladas, acho que é melhor. É uma das mais nubladas, né? Porque tem muita probabilidade, muita possibilidade. Tem algumas que falam mais alto que as outras, né? Como tem uma parada lá da lava. que como começou a abrir o continente, não abre só em cima, né? Isso aí você abre lá embaixo, lá na placa lá, e uma parte de vulcão, um terremoto, aquela porra toda. Você tem esse extravasamento de lava inacreditável, gigantesco, do bagulho saindo pra tudo que é lado, loucamente, no continente inteiro, e lógico, afeta o planeta Terra todo, né? Então isso é uma das explicações, de novo, aquele esquema do oxigênio, gás carbônico, calor, sempre gira em torno disso, né, cara? A nossa vida, ela tá sempre em torno disso. É a água, é o oxigênio, o gás carbônico e a temperatura. E às vezes, quando muda esses quatro elementos de uma vez só, aí fodeu, né? Pois é. As causas se repetem, né? Tipo, não vai sair muito disso, tá ligado? Sim. Porque, tipo, no fim das contas, quem acaba fazendo uma causa diferente é a gente, tá ligado? Ser humano. Uhum. Que, sei lá, joga, explode uma usina nuclear e fudeu, tá ligado? E mesmo assim nem é uma causa diferente, porque o que poderia acabar com a Terra? Vamos dizer, a gente explode 10 bombas nucleares aí. Vai dar um inverno nuclear, que vai tapar o sol, que vai dar uma glaciação, que papapá, tá ligado? Uhum. Nem com isso a gente vai ser a mesma porra que já aconteceu, velho. Nego sabe ainda, pior ainda, ser humano é tão burro que ele sabe, velho. Parece que a natureza tá falando, irmão, olha aqui, já aconteceu 5 vezes essa porra aqui, ó. E agora você tem o poder de apertar um botão e fazer a sexta vez. Filha da puta. Faz aí. Aí o ser humano fala assim, esse botão aqui, apertando, né? Esse aqui vai matar os chineses comunistas que liberou o coronavírus? Esse aí, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. É o Groot lá no Guardião da Galáxia 2, né? Você não aperta esse botão aqui. Qual botão que você vai apertar? Esse aqui, ó. Esse aqui, filho da puta. Aqui no Triasco morre, não lembro, quanto vocês têm a porcentagem de quanto morre aqui no Triasco? Cara, nesse momento, né, da extinção do Triasco, né, cerca de 20% de todas as famílias marinhas e dos arcossauros, né, os crocodilos que não ouviram os povos falando, foram extintas, tá ligado? Nossa. E tipo, isso, e o mesmo aconteceu com os grandes anfíbios da época, tá ligado? E lembrando que já foi emendado no Permiano. O nego fala, mas morreu pouco. Morreu pouco porque o Permiano tinha acabado de arregaçar tudo. Não teve nem tempo de recuperar o leito. Tá ligado? Morreu pouco do que sobrou. Essa aqui é a grande questão. Sobrou um resto. Tá tipo a dignidade. Tá tipo a dignidade do brasileiro, tá ligado? O brasileiro quase o que. Acabou a dignidade do brasileiro. Já tava pouca. Foi mais ainda, tá ligado? Foi tipo, tipo a gente. Tamo aqui se recuperando da eleição do Bolsonaro. Ok, tudo bem. A economia tá indo. Tá sofrendo, mas tá indo. Aí vem o quê? Coronavírus. Aí vem o quê? Gafanhotos e ciclones no sul, tem ventania do deserto do Saara vindo pra aí também, aí daqui a pouco vai aparecer uma galinha gigante na praia, vai começar a dar umas baleias também, vai começar a sair, vai sair o Kraken de dentro do mar. Não esquece do coronagrilos, que tá chegando aí também. Ah, é. Coronavírus tá vindo em tufão, tá ligado? O ciclone, coronavírus. Ainda tem um círculo de fogo que pode dar ruim, tá dando terremoto no México, daqui a pouco vai explodir o Canadá, vai ser uma loucura, caos. Não, e se der ruim no círculo de fogo, fodeu, porque vem os caju, tá ligado? E nós não tem robô ainda. É, a gente não aguenta não. Ai, meu Deus. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. A última extinção que a gente vai falar aqui, a quinta, é a do Cretáceo. E agora sim, olha, senhoras e senhores, eles estão ao nosso redor. Os dinossauros, meus amigos. Os grandes répteis aí, os reis da natureza, que não deixava a porra dos musaranhos evoluir pra se tornar outras coisas, que eles matavam tudo. Agora é o seu momento de brilhar, aquele ouvinte que tava ali. Agora eu sei o que, que aconteceu no Cretáceo, meteoro, sim, é o seu momento, vai. Talvez. Pra quem não ouviu ainda, a gente tem um programa aqui no ACC sobre dinossauros, que a gente fez com um convidado especial, que é o Heitor Sartorelli, um grande amigo da Grok, que puta, ajudou a gente, foi um programa foda pra caralho. Um programa muito completo, assim, porque o cara é um especialista realmente, né? Então foi um programa incrível. Então, se você quer saber mais sobre dinossauros, vai lá naquele programa e ouve lá O Wilde provavelmente sabe o número, que o Wilde é o mestre do é ACC. O... é o 148, puxado da memória. Que memória! O Wilde memória... é o mais ACC do que nós, cara. O Wilde lembrando dos momentos em que ele fez cada capa e as imagens e as referências. É. Utilizou. Quando eu recortei o Triceratops pra colar na capa. O que, que a gente tem aqui de flora e de fauna no Cretáceo, né? O Cretáceo também, por incrível que pareça, né? Depois de toda essa destruição, essa porra, é aquele mundo bonito, né? Cheio de flor, cheio de árvore. A gente tem aqui o começo das angiospermas. As angiospermas são as flores, né, cara? São essas árvores que dão frutos. Essas árvores que dão flores. A gente tá saindo um pouco daquela parada de só pinheiro. Tudo era muito pinheiro, né? Tudo era muito verde. Tudo era muito... Agora a gente tá num mundo muito mais colorido, com muito mais espécies, etc. Mas ainda não é o apogeu aqui. Não é ainda a parte principal das angiospermas. Elas estão começando, né? Porque é depois dessa extinção aqui que elas dão um regaço mesmo. Ah, desculpa, falou isso. O Cretáceo, ele é... Porque, tipo, a gente falou, né, que a extinção do Triássico, ela vem coladinha com o do Permiano. Só que o Cretáceo, ele tem o Jurássico antes. Ou seja, a gente tem um período bom aí de crescimento e tal. E o Cretáceo, ele é meio tipo... não sei se vocês conhecem, se vocês estão ligados, das Ilhas Galápagos. Tá ligado? Uhum. Ah, as Ilhas Galápagos, arquipélago, fuderosão lá, bem cuidado, não sei o quê. Só que tem um fenômeno em Galápagos, tá ligado? Que até a galera fala muito das tartarugas, as tartarugas de Galápagos, que elas são gigantes. São gigantes, é umas tartarugas do tamanho de uma mesa de jantar, tá ligado? Porque, tipo, as Ilhas de Galápagos não tem. Elas não têm, tipo, um predador foda, tá ligado? E meio que, tipo, vira um super refúgio. Ou seja, as aves marinhas são maiores do que o normal. As tartarugas são gigantes, tá ligado? E, tipo, por quê? Porque tem comida abundante, não tem predador, tá ligado? Uhum. E, tipo, basicamente isso. É um negócio que vai dar um boom na vida. E é por isso que, nesse tempo, os dinossauros, eles eram super gigantes. As árvores já tinham seus 3 mil, 5 mil anos de idade. Elas eram enormes, enormes, enormes, tá ligado? Todos esses super répteis e tal, eles eram muito grandes, justamente porque, tipo, falam sobre, né, os estudos, né, estudos e hipóteses, que, tipo, questão de oxigênio, nutrientes e tal, tava tudo em demasia, muito alto, sabe? E aí isso fez com que houvesse uma super evolução dos bichos, tá ligado? Só que, tipo, foi uma super evolução de uma espécie que já tava, porque tipo, no na, até na, na extinção do Permiano já tinha alguns proto-dinossauros, sabe? Que era todo aqueles lagartos, aqueles répteis que tava lá no deserto e tudo, sabe? E aí veio vindo e a gente tava, tem os grandes répteis, né? E tamo tudo aí, só que os caras são o topo da cadeia alimentar, né? Sim, e aí, o que é que poderia acontecer nesse momento que a gente ia ter os mamíferos iam ter um respiro aí pra poder voltar, né? Sim. Só antes de falar da explosão do meteoro ainda, só falar uma parada. Isso que o Witch falou é muito bom, porque você vê essa era de ouro da natureza, né, cara? Essa era de ouro dos animais, da flora, da fauna e tal... com a diversidade. Porque, por exemplo, hoje a gente tem fóssil de dinossauro e, mano, a diversidade é inacreditável. É absoluta, assim, tá ligado? Tipo, o nego acha trilobita, acha os proto-mamíferos antigos lá e tal, acha ancestrais do ornitorrinho, com as porras assim, mas, cara, a quantidade, a diversidade de dinossauros que a gente tem catalogado é muito grande, cara, é muito grande. A vida tinha que estar muito próspera pros caras, pra eles conseguirem ter uma, tá ligado? Ter uma, como é que posso dizer? Se espalhar desse jeito, né? Porque aqui, no final do Cretáceo, a gente tá tendo o quê? Os oceanos que estavam já... Aliás, os continentes que já estavam se quebrando lá no Triássico, né? Com aquelas risquinhas azul no meio do deserto. Agora, no final do Cretáceo, os continentes já estão mais ou menos tomando a forma do que a gente tem hoje. E já estão bem mais separados, né? Então por isso que você tem dinossauro no mundo inteiro, porque essa parada veio evoluindo junto com a separação ali do Pangeia e etc. Então, cara, a vida aqui, o auge dela é filminho da Disney mesmo, tá ligado? É fruta, cor pra cacete, planta, aquela porra toda. As angiospermas, hoje em dia, né, as flores e essas árvores que dão fruto e etc., elas representam 90% de todas as espécies de plantas do mundo. Ou seja, lá na época dos dinossauros, você tinha muito dinossauro herbívoro. Muito mesmo. Por quê? Sim. Porque as porras das angiospermas dava conta de se reproduzir ao mesmo tempo que esses filhos da puta iam comendo. Até porque se o cara ficasse comendo só conífera, aquelas porra, era só os gigantes que iam comer. Porque essas árvores são imensas, né, cara? Essas árvores, pinheiro, essas bagaças aí. É muito difícil encontrar uma árvore dessa aí, faixa. Ia ter só brontossauro comendo árvore, tá ligado? Só os pescoçudos. Exatamente, cara, exatamente. Então, realmente, o Cretáceo aqui, maluco, ele foi a era de ouro ali da parada, tá ligado? Ele foi aquela transição mesmo pra, tipo assim, mano, isso aqui vai ser a era mesmo dos grandes répteis. Nada vai conseguir tirar eles do topo da cadeia alimentar. A gente tinha já os mamíferos, né? Que o Adel Pirula gosta de chamar de pequenos musaranhos. Ele tem um vídeo clássico lá onde ele repete isso umas 50 vezes. A gente tinha lá os pequenos musaranhos, alguns mamíferos pequenos, aquela porra, mas não conseguia, mano, evoluir e se diversificar tanto porque a competição era muito grande. A competição por alimento e por planta também, né? Uhum. O T-Rex é desse período, tá ligado? Do Cretáceo. E aí, quem é que vai competir com o T-Rex, porra? Sim. Aí, velho, complicado. Só um adendo, o Tiranossauro Rex, ele tá mais perto da gente do que do Brontossauro, né? Porque entre nós e o Tiranossauro Rex tem 65 milhões de anos. E entre o Tiranossauro Rex e o Brontossauro, se não me falha a memória, tô puxando de memória, eu acho que é 70 ou 80 milhões de anos. Ou seja, a gente tá mais próximo do Tiranossauro Rex do que o Tiranossauro Rex tava desses Brontossauros, essas porra aí. Muito doido, né, cara? O Brontossauro é do Jurássico, tá ligado? É engraçado porque, tipo, por causa do Jurassic Park, a gente junta todos os dinossauros num ponto só, tá ligado? É tudo por causa do Jurassic Park. Mas é engraçado que ele é do Jurássico, tá ligado? E o T-Rex é do Cretáceo, é depois. Sim, eu vou até olhar aqui rapidinho, só pra ver se eu não tô falando merda. De quando que é o Brontossauro, cara? É isso mesmo, ó. O Brontossauro é de 150 aí. Milhões de anos atrás. Ou seja, entre a gente e o Tiranossauro Rex tem 65. E entre o Tiranossauro Rex e o Brontossauro tem quase 100, maluco. A vida é doida, não é, velho? Puta que pariu, cara. É osso. E sabe o que é mais loucura? É que, tipo, se não tivesse rolado, mais uma vez, né, mais uma das variáveis aí que resultam na gente nesse momento gravando esse programa e você aí do outro lado escutando esse programa. Se não tivesse rolado a extinção nesse ponto do Cretáceo, 65 milhões de anos depois, né, que foi da última extinção pra cá, dificilmente a gente ia estar aqui, cara, porque não ia ter como você... Como é que você constrói um prédio de, sei lá, 20 andares se você tem um bicho enorme que pode passando na rua, sabe? Não tem como você manter, tipo, criar uma cidade, né, como a gente tem hoje, pensando em animais daquele tamanho. Meu, você pega o hipopótamo. O hipopótamo é um monstro, tá ligado? O hipopótamo é um monstro. Sim. Ele é praticamente imparável. Ele é um dos bichos que mais mata pessoas no mundo. O hipopótamo, cara, que é todo lentão, todo Snorlax. Ele é super territorialista, tá ligado? Então, mas ele é todo lentão. Você imagina uma porra de um Tiranossauro Rex ou um grupo de Velociraptors, né? Que eles trabalhavam em grupo. Imagina essas porra caçando, cara. O bicho que corre 100 km por hora. É um problema. Às vezes tem um vídeo na Índia, tá ligado? Que é um problema. Quando um tigre de bengala entra lá na rua, a galera... Caralho, fudeu! Imagina! Cara, saiu esses dias um vídeo do Nerdologia falando que o dente de sabre, ele tinha uma mordida muito fraca comparado a outros animais, tá ligado? A mordida do dente de sabre era uma bosta. O dente de sabre já deu um trabalho do caralho pro ser humano, cara. Quase fudeu com a humanidade, porque o dente de sabre caçava ser humano virado um jiraia, né? Você imagina a porra do Tiranossauro Rex, que é mordida não sei quantas mil toneladas. É. Mano, é impossível a vida. E a gente tá falando de ser humano, mas vamos pegar um elefante, por exemplo. Como que o elefante vai sair de um ratinho ali, ou de um pequeno macaquinho, sei lá o quê, pra poder chegar até a forma de elefante, né, na evolução, através de milhões e milhões e milhões, se ninguém deixa? Se o bicho tá sendo comido o tempo todo, velho. Quantas espécies... Como é que o musaranho vai virar... como é que o musaranho vai virar baleia hoje, meu irmão? Tão bonitas e graciosas. Então, se tem um T-Rex. Se tem um T-Rex nadando igual no filme, né, Danilo? Pisando nele. É muito foda. Mas, claro, alguma coisa tinha que acabar com o reino dos T-Rex aí. Deus não tá jogando The Sims de sacanagem, né? A porra do meteoro, meteoritos, nunca sei, aerolitos, cai lá na cratera de Rodeota. Nunca sei o nome dessa porra. É lá perto do México. Acho que Oshkoa, sei lá, uma porra do nome bizarro. Cai lá, arregaça, e aí tudo de novo que a gente vem falando. Inverno nuclear. Primeiro, quando ele cai, obviamente, o impacto, o calor, aquela luz, aquela porra, atmosfera e ventos rápidos pra caralho, tsunami, terremoto, depois você tem inverno nuclear, você tem cinzas caindo, você, mano, tem alguns vídeos no YouTube, as últimas horas do dinossauros, uma coisa assim, uns documentários muito foda, e você vê que tipo, mano, foi tipo 3 dias de inferno, tá ligado? Depois que caiu o meteoro, os 3 dias seguintes foram um inferno mesmo, parece que voltou pro período adiano lá, que quase engraçou tudo, né, cara? Floresta, vida, o cacete. Morreu muitas espécies justamente porque você tinha muita diversidade, né? Então morreu muitas famílias a porra toda. Mas nem se compara com o que aconteceu lá no Permiano, cara. Nem se compara. Esse meteoro aí nem se compara com aquela destruição toda de 95% lá, né? Permiano foi a mãe, meu irmão. A mãe. Sim, cara. É muito foda. Tanto que nesse aqui você tem de 70% a 75% das espécies, né? Sendo extintas aí, e obviamente... Cara... Os dinossauros... Ah, fala aí, desculpa. É, sobre o meteoro. Coisa sobre o meteoro. O diâmetro calculado da cratera, que eu vou tentar falar aqui, é Chicxulub, é porque Cthulhu. É nome é uma cratera Cthulhu, é porque é nome mexicano, velho. Que nem o cara tentar falar aquele Quetzalcoatl e toda aquela porra lá, é foda. Península de Yucatán, no México, tá ligado? O diâmetro calculado da cratera é de 300 quilômetros, meu amigo. 300 quilômetros de diâmetro. Pra caralho. imagina. Porque tipo, você pensa que quando a pedra chega na Terra, né, na atmosfera, ela quebra, não sei o que, pega fogo e tal. Só que ela foi grande o bastante pra bater no chão, meu amigo. E fazer uma craterinha de 300 quilômetros. A galera tava cavando poço de... O que eu soube disso era, tipo, a galera tava perfurando poço de petróleo e tal. E os estudos geológicos, os geólogos estavam tipo, mano, engraçado, né? Essa formação aqui, parece tipo, borda de cratera, não sei o quê. E aí, velho, a galera fazendo... Pelo Golfo, pela península e tal, pelos mares ali, fazendo tipo estudo de sonar, sonda, não sei o quê. Eles foram meio que fechando, eles foram vendo, eles conversando entre si, foram meio que vendo que tinha essa parada, tá ligado? E aí, tipo, a galera meio que descobriu essa porra, tá ligado? E aí vem os paleontólogos, né? Fuderosão, e vai pegando a evidência, tá ligado? E, mano, você imaginar, tipo, 300 quilômetros é muito grande, pô. Aí você perde, você simplesmente perde o referencial, tá ligado? E você não imagina que aquela... Olha só, parece uma cratera, só que ela é tão grande que você perde o referencial dela e você não sabe que é uma cratera. Até que, finalmente, a galera conseguiu descobrir. E, mano, você pensar nisso, tipo, caralho, velho. Olha só, se eu não me engano, foi o equivalente a, tipo, 10 milhões de bomba de Hiroshima, tá ligado? Foi uma parada escrota nesse nível. É foda, cara. O impacto do bagulho não dá nem pra imaginar, né, cara? A força, a explosão, porque a galera acha... Videogame, né? O bagulho bate, sai aquela nuvem, não sei o quê, e aí começa já, inverno nuclear, não. Só a explosão dessa porra desse bagulho, mano... O tanto de pedra, de detrito e a porra toda que vai pros lados. Porque quando ele bate ali, ele não entra debaixo da terra e faz parte da terra, né, cara? Ele explode. Porque Que o bagulho tá vindo numa velocidade do caralho. Ele encontra com uma parada praticamente imóvel, que é o planeta Terra, né? Que é muito maior do que o meteoro. Ele explode, maluco. O peso Sim. todo daquela porra concentrada ali na frente, ele explode. Que acho que se pá dá pra ver até do espaço, né, cara? Pelo tamanho dele e pelo o impacto que ele deu, né? É. Ó, só uma correção. É 180 quilômetros de diâmetro a cratera. Eu tava vendo 300, acho que tava vendo outra parada. 180 quilômetros de diâmetro. E mesmo assim, meu amigo, 180 quilômetros é tipo, é estado. É você viajar de um estado pra outro daqui no Brasil, tá ligado? E mesmo assim aí, é o que a gente consegue ver, né? Porque tem um monte de estudo falando que essa cratera não tem como você ver a totalidade dela. É, pois é, né? Eu acho que eu posso até ter visto... De movimento geológico que já aconteceu e o cacete. E por ela estar na água também. Porque de 65 milhões de anos pra cá, o manto já mexeu muito. As placas já mexeram e acabou, tá ligado? Então é difícil você ter uma certeza, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. O impacto do meteoro com a Terra liberou uma energia equivalente à de explosão de 5 bilhões de bombas atômicas usadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O que corresponde a cerca de 100 mil gigatons. É pouquinha coisinha, né? É inimaginável. É inimaginável, tá ligado? É simplesmente isso. A gente não tem como imaginar o que é isso, tá ligado? Cara, chegou a deformar o magma e ativar vulcões que já estavam extintos. Porque quando você tem esse impacto do caralho na crosta, você bate. O magma lá, o manto, né? Ele é líquido, né? Não sei se eu posso chamar líquido. Ele tá ali, entre o sólido e o líquido. Pastoso. Né? Pastoso. Então, pastoso, pô. Quando você tem essa porrada, meu irmão, é tipo, você faz assim, você pega uma sacola, enche ela com a massa, enche ela com uma amoeba. Aí você faz dois buraquinhos assim, aí deixa ela paradinha lá. Vai ficar de boa, né? Aperta no meio dessa sacola pra você ver o que vai acontecer com esses dois buraquinhos. Então, mano, quando essa porra bateu, a quantidade de vulcão que voltou a entrar em erupção por conta desse impacto foi inacreditável. Então foi de novo. E a porra do povo tava lá com a mãozinha na cintura. Aí, ó. Aí, Jorge. Não. Falei pra você? Não. Não. O povo, quando viu o meteoro chegando, ela, por essa eu não esperava, não. O povo tava olhando, até o povo ele chegou assim, ah, tá tudo certo. Não tô vendo rachadura, não tá ficando frio, tá ligado? Os continentes tão parados aqui e tal. Quando vê, meu amigo, só vê aquele negócio de fogo lá em cima, cara. O povo, puta que pariu, por essa eu não esperava. Veio só um pterossauro, deu um tapinha no ombro dele. Falou, boa sorte aí na água aí que eu tô voando. Fui. Corre, Jorge. Dá não. Caralho, não vou correr, não. Foda, cara. E aí, galera, tudo bom? O Wilder aqui na área. Eu vim dar um recado importante. Bem importante, porque é o seguinte. Vocês sabem que o ACC deu uma mudada, né? Nesses anos todos. A gente tinha uma frequência que era semanal, pá. E agora a gente tá mensal. A gente já falou sobre a questão do nosso Padrim, PicPay, Patreon, já teve tudo isso. Acho que a gente tem, né? E a gente tá pedindo, eu tô vindo aqui, né? Eu, o Wilde, tô vindo aqui pra pedir ajuda de vocês pra lembrar novamente que, tipo, a gente tem o nosso Padrim, tem o PicPay também, que o pessoal pediu o Padrim, a gente colocou. O pessoal falou do PicPay, a gente, não, vamos fazer também, né? A Kel fez toda essa parte. E é o seguinte, a gente tá pensando muito da ajuda de vocês. Eu sei que, tipo, o período tá difícil. Antes do Covid, a galera tava sem emprego e tal. Mas é isso, velho. A gente tá precisando, ó. Custo com questão de internet, às vezes, tipo, um equipamento quebra. E a gente se junta pra comprar um fone, alguma coisa. Servidor também tem que pagar, sabe? Tem toda essa medida de coisas assim que, tipo, não é de graça, sabe? E assim, a gente não quer. Não, a gente não quer, não. A gente não vai parar o ACC, tá ligado? A gente não vai parar o ACC, mas infelizmente ele tá com esse período maior, tá ligado? E é por isso que eu tô fazendo esse apelo, né? Eu realmente venho dizer aqui que é um apelo pra que vocês voltem a fazer essa contribuição, sabe? E, tipo, tem, claro, tem a questão de contribuição em dinheiro e tal, quanto vocês puderem contribuir, tá ligado? Um realzinho. Aquele um realzinho, aquele dois continhos, dinheiro da. Um dinheirinho que sobrar aí. E tipo, se não der, olha, infelizmente não tenho como e tal. Mas compartilha, mano. Lá no Twitter, velho. Só aquele retweetzão básico pra gente ver se a gente pelo menos consegue mais um, mais outro. Vai somando aí um pessoal pra vir aqui assistir o programa da gente, tá ligado? Que a gente faz de coração, numa boa, a gente correria, que às vezes acontece de tipo, não deu pra gravar e tal, mas mesmo assim a gente vem, a gente estuda, e a gente só pede uma ajudinha, um tipo, pô, vamos dar uma força pros caras, tá ligado? E é isso, a gente vai passar aqui os endereços, o negócio, o link do que puder pra passar, daí, e cara... Por favor, abra o coração e as carteiras e ajuda nós aí, e, tipo, se pelo menos dá um curtir e dá um like aí, dá uma compartilhada pra dar uma visibilidade pra gente, beleza? Então, galera, se você quiser, você tem... Hoje a gente tá trabalhando com duas plataformas aí pra apoio, né, do Alguma Coisa Cash. A gente tem o Padrim, que é padrim.com.br/alguma coisa cash. Se você entrar lá na plataforma do Padrim e pesquisar tudo junto, Alguma Coisa Cash, também aparece. E lá no PicPay também é bem facinho, né, é até mais fácil aqui, que você pode usar aquele dinheiro de volta que você recebe quando você paga um isso, boleto. Isso, cashback, ainda tem isso. O PicPay ainda tem o cashback, tá ligado, pra ajudar. Exatamente. Aí você só clica, abrindo o PicPay, né? Você clica lá no pagar, que é aquele botãozinho redondinho do meio. E lá em cima tem lá, quem você quer pagar? Aí você clica lá e digita Alguma Coisa Cash tudo junto, que já vai aparecer todas as nossas categorias no PicPay também. Deixa eu pegar aqui. A gente tem, ó, pra você que quer doar R$1, a partir de R$1 aí a fazer assinatura com a gente, você já consegue entrar no nosso grupo exclusivo do Facebook e votar, né, no programa que vai ao ar. Então, todo mês a gente pega dois temas, né, o Febrino, a gente pega aqui dos temas que a gente tem aqui, o Febrino escolhe dois temas e vocês votam em qual dos temas que a gente vai gravar e o programa que vai ao ar. A gente tem a categoria de R$5, R$10 e R$50 que você ainda você ainda ganha uma caneca se você fizer a assinatura desse plano. Então, a gente ainda não teve ninguém. Você pode ser o primeiro. Então. Olha aí, que bom. Aí, pronto, é isso, galera. Vocês entram, ajudam a gente, participa da parada e é isso. O ACC tá mensal agora, mas vamos tornar ele quinzenal e depois vamos ver se a gente consegue voltar ele pra semanal, tá ligado? Pra alegria de toda a nação. E a gente trazer aí vários e vários temas e vamos ver se a gente consegue subir nós de novo. Vamos tentar voltar para a era de ouro do ACC. Beleza? Falou aí, galera. Valeu.